à direita. Afirmativo, por quantas milhas, quilo tem ali? O quilo tem ali, mano? E nesta proa é a ideal para o destino? Yankee, controle Salvador, prossiga na proa de Mari para a chegada a Mari, nível 190, reporte de alta descida, quilo Serra Lima. Nível 110, Lima X-Ray Yankee. Do 4489, desça para 3000 pés, altímetro 10 no meia. Decolar mais 0, 140 graus, 099. 118, copiado, quilo Serra Lima. O plano de voo modificado 1105, desça com referências visuais. E reporte passando a 2500 pés para liberar muita frequência. R6312, controle de Salvador, prossiga na chegada Mari, desça para o nível de voo 120. Controle 199, décima 8, bom voo. 198, obrigado, você volta com 2. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato, radar na decolagem, suba ao 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 4234. O Lima X-Ray Yankee, seu vetor radar, voe proa 050, o Lima X-Ray Yankee. Que é o posto localizador Yankee. Charlie Serra Tango, chame o Centro Recife, 1260, alterna 288. 1260, 288, Charlie Serra Tango. Abrisão no localizador, o 35362. O 362 completa a LS X-Ray, chamando Torre 1835. 7285, bom dia, trip 5362, continua a aproximação, informe com o tenente checado, ajuste 616. Tomará o trem, trip 5362. Se possível, até incremente velocidade. O 4489 desça para 2000 pés, está autorizado o ILS X-Ray, reporte no curso do localizador. Do 362, sobre pouso pistão na 0, Vantuna 40 graus, 099. Autorizado pouso 35462. Informo que nas imediações da posição Duna tem um helicóptero a 500 pés que não interferirá no seu procedimento. Graças pela informação, vai ficar pronto 4489. Puxanel 6312, reautorizado o 070. Firme a prova solicitada? Não copiei, 6312. 250, afirmativo. Por quantas milhas? Sente, 6312, reporte no termo do dia. O Lima Axe Yankee desça para 4000 pés, o altímetro 1096. Está direto Aracaju, 4204. Vamos coordenar com o centro, 4234. Obrigado. M3 no 2, passão nível 100 agora, inicie redução 2109. Nós. Do 9978, controle Salvador, prossiga na chegada Mari, acione identificação, desça. Para o nível 080. Eco Delta no regresso de Manati, confirme pessoas a bordo e altitude. Pés, flor de Itapuã, Mike Eco Delta, copiado, reporte ingressando na CTR. Fora no 4489, base estabilizado. 4489, completa o ILS X-Ray, chamando Torre 18 desse 995. 1895, obrigado, chamamos. Boa. 3312, é autorizado 050. Rua 2 4489 da Azul, marcador externo baixado, checado. Bom dia, Azul 4489, autorizado pouso pistão na 0, ventuna 30 graus, 099. Pouso autorizado na pista 2, 4489 Azul. Azul 4234, está autorizado Aracaju. Chame o centro Recife agora em 12685, alternam 12545. Autorizado Aracaju, chama Recife 2685, alternando 12. Serra Lima, frequência livre para coordenação. Por 10 mil escopiados, Chanel 6312. Para Confins, aguarda a cópia, ajuste no 0 no meio. Para Confins, prepara Dael. Aguarda. Libera a direita, chame só ali 121 decimal 9. Pés ao altímetro 0,6, desconsiderando a altitude de Itália. 83595, Lima XI aqui. 2954. Prossigam, meu. Livre pouso na 0, ventana 50 graus, 08 mais. Passa aí pra voo, autorizado o pouso na 10, Lima XIS. Confirma sua gentileza, Pátia, após o pouso? Geral. Dia 5217. Você liga na chegada Monfre, altímetro no 0,16. Reporte média descida, permanece vigilância. Está reautorizado então para 4 mil pés, 106, altímetro 5217. Negativo, sem chuva sobre o campo 5217. Dormente. 3312, completa o ILS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 1895, a torre completa, 63. Salvador, muito bom dia, o cenário 63, está estabilizado, localizando. ILS, 63. Bom dia, Tena 6312. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Informa a baixada travada, ajuste 1016. Para. A farra viu o Delta Lima mais que. Gente, continua aguardando o pista livre, cinema 312. E acione código 5120 e confirme o nível solicitado. 19. O contato já está estabelecido, passando 080, suba 145 inicialmente. Vamos coordenar com o centro para solicitar o nível de alta de Malaxia, está sob vigilância. Grau 089. Eu estou pausando 063. Não sei se vai pernoitar ou vai desembarcar. Sossou no ideal de descida. 9978, desça para 2 mil pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado com pista 400, da escola pista 10, curva à direita, da El Leda Motiva, vai a Ultra Zulu 16, controle 1, 19, 8, transponda 5137, voo 903. 400, da El Leda Motiva, Ultra Zulu. Direita após decolagem, confirmando, portão 62, time pronto, 903. Ficar atento ao finalizador aí no pátio 3, ok? Ah, deve ter algum fiscal de pátio. 3, 1, 2, não salva os 2, 3, direita, 1, 2, 1, 9, livrar. como é que o Yankee é o Colo Salvador? Ok, a empresa informou que não há condições de eu embarcar aí no pátio 3, o senhor vai ter que prosseguir para o pátio 4, ok? O senhor conhece a roda? 389, bom dia. Prossiga na chegada da ponte. Desça para o 050, o altimetro 0. Bom dia, táxi via Alfa, reporte em Estrela Elétrica. Alfa, para Estrela Elétrica, né? Delta, desce para 500 pés. Altimetro 0. Realizou 9978, visual. 9978, completa o ILS 128, Amador, 9, 9, bom dia, Azul 9978, estabilizado, foi mandado trem. Posição 903. Posição 62, autorizado, tancado. Em diante, mantenha a posição na saída do pátio 3, por gentileza. O gol 9083 é o São Salvador? Sim. Posicione mais 10 segundos para a aeronave pegar no poste passar a retaguarda. Tá, mas mantenha a posição. Gente, o Lima X em antes pode prosseguir pátio principal. Táxi à sua esquerda, reforço no táxi em Lima. O Lima X em antes. Nós 03, já coordena e após o tráfego passar retaguarda, está autorizado, chame táxi. Está autorizado após a passagem da aeronave, senhor 03. Travou Azul, 9978. 109978 Azul, livre pouso na 0,060 graus, 079. Autorizado pouso, Azul, 9978. Portão 5. Direto de Eucalipse, Índia com Índia, reporte visual com Heliponto. Reporte na taxi Quebec para o ingresso na pista 17, o Lima X em antes. Torre 18395, Michael Delta. Mas aqui dá, reporta na vertical do farol de Itapuã. Lima, livre ingresso, mais 17, agora chame torre 1895, gentileza. Tigo, reposta para girar a base, uma que é cuidada pela direita, dona 7. 903, ataque de baixo de campo, com espera, 295, 1016, boa viagem. 78 no Solas 29, direita no 219, Libra. Delta Lima Mike, chame agora o Centro Recife em 1260, alterna 288. Ataque via Alfa, reforça antes das VS. Salvador Guarulhos 340, Pedilão no 6, 10 decola, direita da El Leda Mótima. Controle 198, 5141, 3179. Pesado, Mike Delta, reporta na conta final na 7, baixa do trabalho. Canal Delta. Está na frequência livre. Guarulhos, Internacional de São Paulo, Guarulhos. Nível 340, a rota Pedilão 10, bridge, o Pedilão no 6, conforme rota. Decola pista 10, curva direita, saída. Dael Leda Mótiva, controle 119, décima 8, 5141 é o transporte. Chama pronto, 1171. Baixada e travado, Delta. Sente, mas é que o Delta, ele pouso na 7, mas 140 graus, 089. Delta. Ingressa Juliette, portão 8. Juliette, portão 9. Desça para 3 mil pés, 10 no meio altímetro. Meia 225, muito bom dia, Brasília. Com a instante a cobra, ajuste no 0 no meio. Aqui é curioso, nós falamos 3, 3, vai fazer na parte 4, frequência livre. Beleza? Salvador, muito bom dia, agora 02, questão 9083, passa mini 600, perfil da EL. 9083, bom dia, contato radar de colagem, subou 4006 da EL. Da EL, sem restrições, 9083. 9018, transponder 5197, o ECO mais para baixo. Com 197, eu ego mais papá, bate o 5, quantos a bordo, por gentileza? Pra bordo. 5, ajuste no 096, Eco Mar Bopá. Autorizado, chame táxi, 3179. Papa Eco, mais Papa Livre, treinamento a parte início de táxi. É isso? Salvador Maceió, pronto, copy. Salvador Maceió, 190, Golfo 677. Decola pista 90, curva esquerda, Napu, Caracaju. Controle 119-8, transponda 5146 ao 53. Tá. Completa o ILS X-Ray, chamando torre 18995. 1895 com a torre agora. Muito obrigado. 5217. Pátio 3, time pronto. Oi, Salvador, o nosso. Bom dia, o 35217. Bom dia, 35217. Continue a aproximação e tome com 3 checado hoje, 2016. 2016, reporta o trem checado. 5217. Isso para 2 mil pés, ele é que foi autorizado, reporte localizador, na 3259. Passando para papai para ingresso, é com o Mike Papá. Já checou, 35217. Centro livre pouso na 0, no 40 graus, 089, 5217. Autorizado pouso na 10, 5217. Salvador, o 9083, pode voar, ótima. Sente agora o centro Recife em 13325. Alterna 13395. 3325, 3395, obrigado, bom dia. Localizador, 3295. E 259 completa ele é sexo e chama de torre 1835. Bom dia, da 3859. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, hoje 2016, informe quando baixar o trabalho. Está Autoridade ingresso, repartaneira e pronto, cabeceira na 7, é como é que fala. Brasília, 340, Delper Zulu 197, decola pista 90, curva à direita, saída Argoa Elef, controle 119.8, transponda 5145.625. Bom dia, TAM 3179. Após o pouso do companhia, curta final 90, ele mantém pista 10. Após. É com mais papai tentando a possível cheira de turbulência da Band livre de colagem no 7, vento 150 graus, 079. Na sala 42, direita no 219, livrar. Papai decolou os 42, controle 199, decimal 8, bom voo. Colo 98, boa, é como é que tá? Bom dia, Eco Mais Papá, contato com a decolagem, mantenha 120, da presente está livre para o de coral, qual é Eco Mais Papá? 120, da de coral, da presente, é 19. Guarda-copa, eu ajuste 109. Três, dois, cinco, nove, mantenha a tida Juliette. Horácio, Oceania, 2259, na bordo, 3 horas e 10, Goiânia. Confirmando pessoas a bordo? 91. 91, direita, ponte de espera, 18. 95, ajuste no 09. Direita e esquerda, ponte de espera, 18, 19, 22, 24. Dando Salvador, uma boa, 3179, decolar na sua escuta, daí eu vou ler. 3179, contato na data de colagem, suba ao 340, sair daí. Passa o 340, possibilidade de voar direto, daí. Claro, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terra Lima, prossiga. Não, não, não, a vida se não oito. Nível solicitado. Área do centro, plano. Com certeza estará com o mesmo. Mantenha a minha escuta, vamos coordenar com o mesmo, o... Juliette. Acima, acima, chegou. Acima. É, guarda a copa, ajuste no 06, por gentileza. Tô 3179. Prossiga. Foi estatística aí, na decolagem pegou um urubu, tá? Decolagem... Urubu. Enquanto rolava na pista, confere? Bom, é, no, logo após a rodagem aí a gente pegou. Mas pegou na fuselagem na parte de cima aqui, tá? Afirmativo, então paremos a torre tem esse controle. Lima, acione código 5132. O Kilo Serra Lima, o nível 125 aprovado. Chame o Centro Recife em 1260, alterno 288 agora. Ou 2.500 para esse solicitado, confirma. 12.500, seu arquivo, já está livre de ascensão, com referências visuais a 1.25. CL Salvador, Oceaner 6225, retornando. 6225, contato radar decolagem, voo 340, saída Arbor. Saída Arbor, ascensão 340, por gentileza, se possível coordenar com Centro Recife, quando possível voar direto a Pino. Está presente o Elefa, aguardando a Pino, 6225. Voando Elefa, aguardando a Pino, muito grato, 6225. Salvador, Campinas, 340, via Operis Volume 6, decola pista 190, curva à direita, Israel Leda Motiva, controle 119.8, transponder 5150, o 4299. Chame pronto. 6312, copy. Salvador Recife 350, para 58, 10, decola, curva à esquerda na Pu Caracaju, controle 119.8, transponder 5164, 6312. Zero por meio esquerda, Púcara, Caju, é por isso que foi. 198 controle, 164, transponder 63. Portão 5, chama pronto. Poderia confirmar a frequência de controle? 198. 198. Não autorizado, está aqui. Vai estar no corte, no corredor chefe. Ipiaú 065 autorizado, vai decolar na 7 curva direita, corredor axé, mil pés e estrito, aguardando a função do controle. 198-5160, Edson 90. Já está ali o acionamento do Edson 90, o ajuste no 090. Pedro Uno, bom dia, prossiga na chegada ponto, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no meio. Reporta na Papa para ingresso, 7 mil novembro. 4 mil novembro. Ok, reporta na Papa para ingressar. É 225, chama agora o Centro Recife em 1260, alterna 1228. 1260, é confirme que é a segunda, 1288? Afirmativo, bom voo. Graças, bom dia. Libertate, Pátio, Índia Alfa, 0895, ajuste no 096. Mondoliette. Libertate, Pátio, Índia Alfa, 0895, ajuste no 096. Vai após o aeronave da Trip, vai seguir com o número 2, 429. Já, já falta de pronto para decolar, já foi uma lâmina, cabeceira uma tarde. Fala qual? Eco de 1 novembro. 4, Salvador Brasil, 340, e é o Pesolono 7, decola 510, curva à direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 119.8, 5165, 3304. Portão 4, chama Ajuste no 09. 19.8. 19.8, 5.3.4. Salvador, muito bom dia, 5.3.4, trip na série. 3.8.4, bom dia, contato radar na decolagem, suba 190, saída Fuca. 190, perfil Fuca, por gentileza, quando é possível, a coordenação, a gente abre a Aracaju, ou direto na Maceió. Siga direto Jamo, da presente, aguardando Aracaju, trip 5.3.8.4. Está presente, chamo no aguardo de Aracaju, 5.3.8.4. Mestre Gio, pode ir direto Duna, o Xenéar 6311. Desce para 2 mil pés, o altímetro no 0.6. E reporte na flor de Duna. Siga o nome pés, corredor Axé, aguardando para prosseguir direto Ipiaú, seria essa a localidade? Ah, sim, autoriza o nome pés direto, eu aguardo na ascensão. Nome pés direto, aguardo na ascensão, afirmativo é Zulu 90. Ah, tá vendo. 19.8, transponder 5.1.7.0, 3.000. Guarulhos no nível 340, decolando a 10 e âncora do Lugo no meia. Saída da El, preta, após preta, voa direto com a China. Controle 198, transporte do Lugo no 70, 3.6.3. Chegou pronto, 3.6.3. Bem, 3.6.3. O 2, na ponte 5, centro de informação, antes de pronto para o processo de acionamento. Confirme quem modulou. 3.1.2, na ponte número 5. A informação é a esquerda. Pronto para puxa e acionamento. Autorizado, tá. O hotel Lima Tango, a ideia de saída é pro norte ou pro sul? É o IPAU, conferir? 264. Só um minutinho, senhor. É tudo um nome, né? 0143, o hotel Limatango. Então, 1895 agora para acionamento, a gente no 0.6, o hotel Limatango com luz. Controle Salvador, a proa ideal para esse IAU é a 250, é com 0.9.